Salvador, muito boa noite, 3305 na cima. 8108. Reporte. Aguarde autorização na final do procedimento. Passo 235, copiou? Positivo, Xané 6310, redução de velocidade para 220 mais. Azul 4235, velocidade 220 mais. 229, 43. Está livre da restrição de altitude e velocidade, 18, desça para 2 mil pés, acuse no localizador 6310. Decolas 38, controle 120, correção 119, decimal 8. 958, controle 119, decimal 8. Controle Salvador, fazendo 5958. Até 1-80 nós. Pus no localizador livre ali. Redução de velocidade para 1-70 nós. Pus no localizador livre ali. Para Salvador, Força Aérea 5958. Força Aérea 5978, contato radar. Atenção, 170 nível, vigilância. Força Aérea 5958, nível 1 no sistema. Chama agora a torre no 895, voo no 246. 3995, grato, boa noite. Salvador, voo no 246, estabilizado DDS, pistão 90, reportará quando baixar o trabalho. 246, ciente, o vento 180 graus com 15 variando até 20 nós, livre pouso, pista 10. Ciente, voo no 246, livre pouso, pista 190. atingir 4.000 pés, o azul 4235. 4235, desça aí, mantenha 2.000 pés, usa a velocidade até 1.70 nós. Aguarde a autorização da final do ILS. Certo, vai reduzir o 4235. Livre elétrico no localizador. Estou autorizado a interceptar, vai reportar. 6310, turno 1895. 6295. Controle, boa noite, passarela 2224. Passarela 2224, dia sem mantenha, nível de voo 070, chegada mais. Para descer do 2224. Dia sem mantenha, 070, chegada mais. Para o 070 na Mari, 2224. Gol 1970, autorizado com descida até 2000 pés. Ajuste o altímetro no 09. 246, táxi em alta, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, no 246. 160 graus, 129. Para embaixar, travado, apertado, pouso na posição no 0, chama 63, no 0. Está estabilizando o azul 4235. 4235, completa a sinal, pista 10, torre 1895. 1895, ó, para Salvador, o azul 4235. Autorizado, ingresso a Juliette, portão 10, atento ao veículo, follow-me através do 08. Juliette, para o 10, atento ao follow-me, com 246. Quatro, oito, agora conta. Controle, senhor Aracaju. 945, direita, 121, nove sol. O 435, cheque trem de pouso, 160 graus, 129. Autorizado pouso, 435. Gente, mantém a posição agora. Solo 35393, 93, pronto para posicionamento. Mandando com a equipe de solução no parque 35393. Chamar a pausa 35393. Estará em 6310, mantém a posição da Juliette. 21, desceu a 9 só. Salvador, boa noite, este é 6313, para São Paulo. Estará em 6313, promoção em curso Alfa, número 2 para cópia. Preparação da El, Leda, Motiva. Obrigado, obrigado. Salvador, boa noite. 4235 na Fox. 4235 Taxi Alfa, chamas da Juliette. Pensava na representação da Juliette. 4970, obrigado, mostra a reversa. Mundo 70, desça aí, mantém nível de voo 0620, chegada a mais. Juliette, posição 02. Confia para o 6310, 02? Sim, 02, parte 1. Ok, prossegue para o 02. Chuva ao nível de voo 70 e chame Recife na frequência 12685. 70958, Recife, 12685, seguindo para o 70. Eu vou 970, eu sou símbolo baixado e travado, Campo Verde. 970, vento 160 graus, 142, livre pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 970. Cruzado Recife 350 via Upper Whisky 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5440, controle 198. 140 chama pronto, pushback. Solo trip 5393, pronto para o. Pronto para o táxi, para ficar com 4 horas de autonomia para o B53, alternando Natal, trip 5393. Trip 5393, gentileza, cumprimos as informações. Confirmo, 4 horas de autonomia para o B54, alternando Natal, trip 5393. Táxi autorizado até a saída do parque 3. Autorizado até a saída do 393. Estado 1018, desce para 2000, alcançarei no localizador. Trip 5393, já autorizado até o ponto de espera. Laxame Tour 1895, ajuste 10 no 8, boa noite. Autorizado até o ponto de espera da cabeceira 10 na... Lá na torre 11895, boa noite, bom trabalho. Xarema 313, na escuta, copo. Ativo, na 3. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva. Intercepta UP Zulu 1-0, em bridge, UP Zulu 1-6, segue conforme o plano de voo. Sona 5431 no controle 19-8. A 313 aprovado, São Paulo 360, decola da 1-0, curva direita, curva de saída, curva de saída da El Leda Motiva. Intercepta UP Zulu 10, bridge, UP Zulu 6, conforme o plano, bravo do céu Zulu, de bridge. Aciona 5431 e o controle, 1198. Confirmando, Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, autorizado Guarulhos, 360. Guarulhos 360, Motiva, ok. Correto, chama pronto no 04, Xané 6313. Bom, ok, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1930. 1930. Só dar a bola aí pra poder. Taxi Alfa, chama de Juliette. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 1 no 50 graus, 101. Azul 4488, coordenando o clipe do Salvo Chantar. Vamos pro pushback? Vicente. O senhor chamou pro push, o azul 4482? Equipe do solo chama o táxi. Juliette, 970. 970, autorizado 0741. 0741, 907. É no localizador 2224. Salvador, muito boa noite. Trip 5393, perfil da subida Puca. 5393, contato radar, atenção, nível de 190, vigilante. Sete, na sua escuta, 5393 da Trip. Passaredo 2224, completa final, pista 10, torre 1895. 1895. Gol 1170, desça aí, mantenha 2000 pés, livre LF, acuse localizador, 1098, ajuste. Oh, boa noite, passaria 2224, passa Duna. 2224, reporte transcritado, final do zero. Reportarei. Presente para o trip 5393. Negativo, mantém o perfil da subida 5393. Batendo 5393. Taxa direita, Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1098 com a viagem. 1888, desse mantenha nível de voo 0620. Chegada Mário. Depois, chegada Bom Filho. Desça aí, mantém nível de voo 0620, chegada Mari. Desça aí, mantém nível de voo 060, chegada Mari, identifique. Baixar travado, passaria 2224. Passaria do livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 109. 180 com 10, obrigado. É 224, desça e mantenha 2000 pés, ajuste do altímetro 1018, acuse localizador. Passarei do... Então, o azul, mantenha o ponto de espera. Sinal, passarei a 2224. Vire com os 2224, 1180 com 10. 1180 com 10. Gol 1888, autorizado 4 no 10, chegada 1-1-0-8. Tema Titan 3178, redução para 2-3-0-9. estou autorizado a alinhar e manter. Pista 10, azul 4482. Saindo no solo 01, direito 1219, no solo. Direito 219, 224. Paulo Salvador, boa noite. Alfa, Kilo, Paz 3, 3224. Coragem azul, vento 180 graus, 189. Estou só no Xantax. Que hora está aqui? Torre Salvador, boa noite. Gol 1-1-7-0, estabilizado em LS, 7 milhas e meia da cabeceira. Fiquei ciente, repórter nem chegado final. Boa tarde. Azul 4488, decola 03, controle 120, decimal 8. 208, azul 448. Confirmou 1198. 098. 330. Azul 4488 na PUC, Aracaju. 4488. Suba e mantém nível de voo 350 de ano. 350, 4488. O 443, controle 18-8. Correção 19-8. Autorizado o registro 330, 358, é só da 105, uma esquerda. Pouca atenção a Aru, né? Responde com 443, controle 19-8, 3305. Protejamento com redução e pronto no 06, tá? 3305. Atará 05. Zero chega, trem de pouso, vento 180 graus, 159. Embaixo travado, livre pouso, 1-1-7-0. Alô, Salvador, boa noite, na presa no zero, sentado. Sim, boa noite. Eita. Chamé, 6224. É, o canal 6310, apresentando prato para restrição 3-0. É, chamei 6310, configurado o plano. 23-32, boludo. Cris, o senhor fez uma viagem do plano? Ah, sim. Alterado o original do plano, deve ter sido passado na PLA, por aí também, 6310. E descida trip 5585 para 4000 pés 2018. Xanay 63, 1-3, para a direita, Índia Alfa, no ponto de espera, 2-18-9-5, ajuste na 0-9-8, boa viagem. Hotel, altitude 20, obrigado. 20 milhas, mesmo 1, cruzando 1.5 para o nível de voo 190, é um ATR-72, vai ultrapassá-lo em, vai cruzar em altitude, tem mais 3 minutos, tem condições de manter a razão de vida. Tio Azul 4488. Voo no 723, desça e mantenha nível de 50, chega da boca. Será que pegou aqui o precédio? A TR da Trip, posição 12 horas 10 milhas, cruzando 160 em descida, com incremento de velocidade. Voo no 723, reduza para 230 nós. Ou no 888, livre LF, acuse o localizador. Usará no localizador, igual no 888. 624. Puxa, né? 6224, torre no 895. No 895, obrigado. 03. Juliette, posição 03, gol 1170. Xanel é 13904. Pronto, né, 13904. Prezado Recife, nível de voo 350, via Upper Whiskey 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída pouca, transição Aru. Aciona 5405, controle 198. 3.1, mesmo no de casa, 4488. Número 350, via Upper Whiskey 58. Decola da 10, curva esquerda, saída pouca, transição Aru. Responda 5405, controle de saída 198, eu tenho a 6310. Momento com a adição para 302. 3. E após a passagem da aeronave ali, mantém aguardando a pista livre para decolar. Após a passagem da aeronave ali, mantém 6313. Vaca Jones. Fala, rola. 723. Então não será necessário manter o perfil da Star. A velocidade vai se igualar e eventualmente até mesmo ficará com velocidade inferior à do ATR à sua frente. O Gol no 723, qual a velocidade que o senhor propõe? Alô, senhor táxi. Mais táxi. Até 230 nós. Direita, chama 1219, chama. Sente a direita, 219, 224. 285. Localizador, 3178. 3178 para 2000 pés, livre LF, redução para 1709, acuse o localizador. Segue Boeing da Gol à sua frente, 6200. Silvante, 2170, DVLS, 7200, 3178. Azul 4488, Confirmo livre decolagem, o 6313, vento 180 graus, 14 mais. Foi ao gol, 1-8-8-8, boa noite. 888, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Tá, sua escolha. É 313, decola 12, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado. Oi, boa noite, céu, tá 3178, no ILS, como número 2. Gente, continue a aproximação e aguarde autorização em pouso. Pode confirmar o vento, por favor? Vento 180 graus com 15 mais, tá variando de 10 a 15 mais, através da direita. Ok, obrigado. 155-5, autorizado até 2-10. Mantenha o perfil da chegada bom, cilindro LF, do localizador, 155-5. Autorizado até 3.000 pés, 1018. Qual a velocidade que menciona? 5.5.5. 8.8, solo 1.4, direita, 1.2.9, solo. 1.2.9, 8.8. Controle da autorizaria 6313, Marleda? 6313, mantenha o perfil da subida da Elmo 313. É, Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamar da Juliette, 8-8-8. Leve posição, 3-1-7-8. Informação Alfa, autorização São Paulo, Guarulhos 3-4-0. 5001, Alfa, confere autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, será da Eule, da Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Onde intercepta o Pesulo 10, segue até Bridge. Intercepta o Pesulo no meio, segue com o plano de voo. Sola 5450, controle 19-8. A rota que eu tenho aqui é pista 10 da Elie da Mótica, Upper Zulu 10, Mato Aoi, Maricá, Upper Zulu 44. É diferente a rota que você passou? Negativo. A rota que eu tenho disso aqui é Upper Zulu 10 até Bridge, em Bridge Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto Trivo, direto Poste. Táxi, pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, 2895, ajuste 10018, boa viagem. Observa a Airbus da TAM, taxando ponto de espera, após ingresso, Juliette, pátio 4. Sim, Juliette, pátio, portão 4, paciente da Airbus da TAM, 1888. 5001, azul? Chegou, copiou a rota? Ah, negativo. 10 até Bridge, após Up Zulu 16, Bravo até Zulu, direto Trive, direto Posto. Motiva, depois de Motiva, Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive Postos, nível 360, transponder 54510, 196, o azul 5001. Está correto, chama o ponto 08, azul 5001. Controle 119-8. 119-8, controle. Então, 3171, táxi via Alfa Juliette, posição 09, atento ao Polo Mino através do 08. Alfa Juliette, posição 09, atento ao. Vai ser 605 autorizado, alinhado e decolar a pista 10, vento 160 graus, 15 lanes. Liberado da restrição de altitude em pelo. 018, 3000, livre da restrição em pelo, 17. 3555, ACUS estabilizado, livre LS 1018. ACUS ARA estabilizado, 55 na frente da tripla. Chame 6313, chame Recife 1251. Desça e mantenha 2000 pés. Autorizado ao final do procedimento LS 18, redução para 1.80 lógica. Ok, está autorizado ao final do procedimento 2000, iniciando a redução para a aproximação final, sentido traço do agente, ou 9723. Trip 5515, 3 milhas para Simbra, completa final, pista 10, torre 1895. 1895, obrigado, 5595 da Trip. Salvador, boa noite, 3305, cruzando 1407. 3305, suba e tem nível de voo 330, vigilância. 330, 3305. Noite, Trip 5595, estabilizado ILS 10. Trip 5515, cheque 3 autorizado, pouso vento 180 graus, 159. Portará trem baixado, 5595. Autorizado, conquista nível 180. Decola da pista 10, saída Árvore, transição elétrica, primeira curva à direita. Chama 5426, controle 198. Usado para a vitória da conquista, decola 90, curva à direita, saída Árvore, transição elétrica. 5426, transponde 1198, controle Salvador, 2228. Chama pronto, passe 32228, para sair. Chama na 2228. Estabilizado, gol 7-2-3. 10, 12, 12. 1-1-8-9-5, Gomes, 723. Tudo 5 de pouso, 1-8-0 graus, 1-5 mais. Livre pouso, 1-0, 5-5-9-5. 723, continua aproximação, guarda a autorização de pouso. Aguarda, na sua escuta, na 723. Solo, aos 2-3, livre direita, chama 1-2-1, lá no solo. Direita agilizando, chama na solo 1-2-1-9, 5-5-9. Pouso, 1-7-2-3. Agora sim, livre pouso, 1-6-0 graus, 1-7 mais. Autorizado pouso 10, 1-7-2-3. Três, solos 2-5, liga direita, chama 1-2-1, no decimal 9, solo. Direita 19, boa, 7-3. Solo, boa noite, amor, 1-7-2-3, livrou, agora na resposta. 1-7-2-3, boa noite, taxi Alfa, chama de ajudante. Alfa, chama a Leandro, já se boa. Alô, Salvador, boa noite, o Rio, 98110. Rio 9810, boa. Autorizado Guarulhos, nível 340. Via cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Nós interceptamos o Zulu 1-0, segue até Brinde, interceptamos o Zulu 1-6, segue conforme plano de voo. Só na 5-4-5-6, controle 19-8. Silvio, é 4-0 para Guarulhos, o nível 3-4-0, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva. É, Amplio Zulu 10, Bridge, depois Amplio Zulu 16, Bravo Hotel Zulu 5456, 199.8, o Rio 9810. Confirmando, saída da Elida, Motiva, Mike, Oscar Tango, Vitor Alfa. Motivi, possível. Motivi 5456, 9.8. Sol, Salvador, boa noite. Oxa 6224, posição 01 no centro do Atis para Aracaju, nono na terra. Oxa 6224, não tem escuta. 98 no 1, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. É Motiva, possível, Motiva. Seja bem correto, sempre pronto, sendo 93. Paulo, tem 6102 para acionamento da posição, sempre pronto, sempre pronto. 6 de acionamento, sempre puxa. Vai lá. É 6224.4. Prossiga, senhor. Aracaju nível 190 via Golf 677. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Aru. Aciona 5453. Controle 199, decimal 8. Quem estamos autorizado? Aracaju 190, banda 10, primeira esquerda. Perfil Puca Aru. 453-198, controle de saída, né? 224. Pijamento correto, sempre pronto. 01, Chané, 6224. Gente, 6224. Próximo a Juliette, é o gol 1723. 1723, mantenha antes da Juliette. Ele vai manter antes da Juliette, 1723. Salvador, passarelo 2228, pátio 3, pushback acionamento. O DN com a equipe de solução do táxi, passarelo 2228. Dá lá na táxi 2228. Salvador, gol 1868, informação Bravo. 1868, desça aí, mantém o nível de voo 050, vai dar Mari. Mari 050, pode vai estar, filho? 1868, está sob saturação, e a esquerda, vai na flor 070, acabou intercepto o localizador. Na proa 070, intercepta o localizador, gol 1868. 098, desde mantém nível de voo 060, chegada na área. Recebe interferência na frequência do motor. 706 prossigo no 868. Tá, forte interferência na sua frequência. Está em 198. O voo no 098 recebe alguma interferência? Pesado táxi via Tati, o principal, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste na 09, para a viagem. Lado 250, informação é Alfa. 250, guarda-corte. Tá. 6310 do Chané, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama na próxima. Uno 1-3-4-0-2, cópia. 3-4, aguarda número 2 para cópia. 1-9-2-5-0, pronto. Tem mais que eu estou chegando. Cruzado Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. Aciona 5455, controle 199.8. Gente, conforme Recife 390358, é cola da 10 sobre esquerda pro Caru, 5455-198, controle. Fechamento correto, chame pro 04. Camarada, se quiser. 1134. 868, controle. Continua com a interferência, 868. Desça aí, mantenha 2 mil pés, 1868. 1868, nesta proa intercepta o curso do localizador com 1808. Na proa intercepta o curso com 1808, voo no 868. Usado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Funciona 5460, controle 119.8. 5460. 5. Saída Puca Aru. Correto, correto, pronto no 10. Voo no 134. Controle. Só durante a transmissão ou mesmo sem eu apertar a portadora? Azul 5001, Odênico, equipe Solução e Táxi. Autorizado em coordenação, vai reportar táxi. 5001.